Hã? Do Bo o quê? Do boi Jairo. Vou te mandar aqui a imagem. Grande boi Jairo. Boi Jairo foi trabalhador, cara. Eu não faço ideia do que você tá falando, mano. Calma, já tô mandando. Aqui, ó. Grande boi Jairo. Finado Jairo. Deus, mano, que. Pera aí, vamos analisar essa imagem um pouquinho, vamos lá. O Pera cara aí, eu vou tá. clicar pra. Vamos lá, abre aí. Ok. Pelo que eu entendi, esse boi tem uma boca absurdamente pequena pra um boi. Calma. O cara tá vendendo no Mercado Livre de Indaiatuba. Pra começar, né? Indaiatuba. Que lugar? Aí, ó, tá. O nome do produto é Finado Jairo, ou seja, ele tá vendendo um cadáver. Não, tudo bem. Por R$ 100, R$ 100 pela cabeça do boi, mano. Tá meio caro isso aí, mas, né? Vida que segue. Aí, ó, descrição: Boi Jairo sempre foi trabalhador. Aí, né, você precisa de uma explicação, porque é que ele foi trabalhador, né? Após seu falecimento, decidi fazer uma homenagem. Ok. Porém, a situação piorou, apertou e precisa de dinheiro. Que consideração, né, mano? Pera aí, Cara. então, tipo, o boi, ele já existia. O boi era um boi da família, um boi era um boi. Aí o cara falou: não, eu vou empalhar o meu boi e botar na cabeça da minha sala. Mas não, isso não era o suficiente pro Jairo, não. O Jairo merecia alguma coisa melhor. Então o que é que ele fez? Ele não apenas empalhou o Jairo, como ele deu pro Jairo o maior par de olhos, aliás, o menor par de olhos possível de um boi. E aí fez um péssimo trabalho fazendo enchimento da cabeça, mano. Você percebe realmente como esse boi tinha um tumor ou esse cara não manjava nada de empalhar. Mano, eu acho que esse cara foi fazer. Tipo, ele foi empalhar o boi ele mesmo. Tipo, ah, tem serviço pra empalhar boi. Ah, que porra nenhuma, eu consigo fazer isso. Aí ele pegou serragem e uma tesoura e foi fazer essa porra. E tipo, não satisfeito em dar o menor par de olhos possível, o filho da puta fez o boi Jairo ter uma boquinha minúscula. Mano, eu tô quase sentindo pena do Jairo. Já deve estar no céu dos bois lá, olhando pra essa porra. Falando, caralho, que viado ingrato. Mano, se ele Eu tivesse. trabalhei pra esse. Mano, se ele Eu tivesse. trabalhei pra esse. Pode falar, pode falar, pode Não, falar. fala você. Não, fala Fala você que você. eu falo primeiro. Tá Tá bom. bom, tá bom. Então. Toca no verde. Tô Ah, aqui no verde, droga, droga. Tá bom, fala você. Não, o Jair deve estar pensando, cara, que filha da puta ingrato. Eu trabalhei pra esse gado literalmente a vida toda e é assim que ele retribui. Fazendo o pior entalhamento do mundo e vendendo essa merda no Mercado Livre. Achando que alguém vai comprar. Mano, eu acho que o Boi Jairo deve estar olhando tipo do céu decepcionado. Tipo, sério, a vaca Jairo deve estar do lado dele falando tipo: "Mano, é sério?" E tipo, o nego tá geral dos boi tá zoando o Jairo, mano. Ah, Jairo, que palhadão aí, tumor na cabeça. Mano, sério, mano, a porra da Shiva, aquele deus boi dos indianos, ele deve estar tá zoando muito o Jairo, mano. Nossa, você não tem noção do quanto ele tá zoando o Jairo. Mano, Pois é, isso. olha a boquinha desse boi, mano, caralho! Eu ia Sério! dizer que. Eu ia dizer que a gente ia pro inferno por estar falando isso, mas no final a gente tá certo, né, mano? Pela primeira vez a gente tá zoando por alguma coisa certa. Não, não, não, não, não. O filho da puta que empalhou o boi que vai pro inferno, mano. Não, mano. Coitado do Jairo. Eu tô sentindo pena do Jairo, mano. Cara, o que é que o Jairo fez? Mano, o Jairo não merecia isso. A gente não conhece ele, mas ele não merecia isso. Cara... Caralho, por quê? Por que que o filho da puta foi me fazer isso, mano? Ele queria que o pai dele pagasse pelos pecados? Mano, eu não entendo! Acho que é por isso que os aliens não falam com a gente, mano. Não, os aliens desistiram da gente no momento que viram essa foto, cara. Não, não, não, vamos lá visitar a Terra. Aí, tipo, chegou o Boi Jairo, o fantasma do Boi Jairo, chegou. Não, mano, deixa quieto. Eu te garanto, é melhor assim. Meu Deus, mano. Ok, esse podcast tá sendo feito em memória ao boi, do Boi Jairo. Que ele encontre paz na sua vida após a morte. E que se ele morreu, por favor, que ele não tenha essa cara. Ô, mano, quer saber? Se ele encontra essa porra, eu acho que eu vou comprar. Sabe como o cara manda pra cá, mano? Você vai fazer que nem o Big Game Nerd, comprar uma merda só pra tacar uma flecha com fogo nele? Não, eu quero pendurar isso no meu quarto, mano. Mano... Caralho, mano, peraí. Deixa eu ver se tá tão caro assim. Vamos entrar no Mercado Livre, procurar a cabeça de boi empalhado. Vamos lá. Cabeça de boi empalhada. Comprar. É possível que alguém já tenha comprado, mano. Cabeça de boi empalhada, 250. Cabeça de alce empalhado, 22, só que é réplica. Cabeça de boi, crânio de boi, 280. Pô, mano, peraí, vamos lá, boi Jairo. Não, vamos lá, finado Jairo. Você achou, né? Calma, não, não, não, eu quero achar. Finado Jairo comprar. Mercado Livre em Dayatuba, 18 minutos. Finado Jairo, 100. Vamos lá, eu acho que eu achei o posto. Ah! Não, eu quero comprar o. É o melhor extra que a gente já gravou, mano. Não, eu quero comprar o Boi Jairo agora, mano. Vamos lá, Mercado Livre em Dayatuba. Mercado Livre em aqui, em Dayatuba. Grupos. Droga, mano. Venderam? Calma, não, não, não, não. Tô mandando solicitação pro Mercado Livre em Dayatuba. É, Mercado Livre em Dayatuba. Cara, na boa, acho que alguém já comprou essa merda. Não, não, não, não, não, não, não. Eu quero comprar o Boi Jairo. Quero comprar o finado Jairo. Pra que você quer esse troço? Itaquá... Vila São Carlos. Mano, quantos... Mano, olha o Boi Jairo, mano. Olha a cara do Boi Jairo. Você achou? Não, não, não, não, que tipo... Mano, quando eu vou ter a chance de comprar isso? Se eu de fato achar o Boi Jairo, eu vou comprar, mano. Pô, 100 reais? Eu desisto de dar BGS pra comprar o Boi Jairo. Mano, é duas imagens que mostram que fazer as coisas na internet... que, tipo, fazer as coisas por si mesmo nem sempre dá certo. É o Boi Jairo e aquele cara que foi fazer um bebê de carne. Você já viu essa foto, né? Acho que sim. Não. Se você não viu... vamos lá. Bebê de carne. Aqui. Bebê de carne moída. Não é possível. Você... Meu Deus, mano. Se você não viu... Não, você tem que ver isso. Não é possível. Mas foi um cara que fez bebê de carne ou foi uma galera? Não, foi... Acho que foi um cara. Calma. Ah, mano. Aqui. Achei. Teu pôster... Porque eu acho que o boi... Não, o boi foi o cara sozinho. O boi Jairo com certeza foi o cara sozinho. Tipo, o cara falou, mano, coitado não, do Jairo. Não. O cara falou, não, coitado do Jairo, morreu, meu melhor boi. Aí o que que ele fez? Vou homenageá-lo. Eu não entendo o que os caras pensam que tá homenageando e parando o cara. Tipo, você não faz isso com o ser humano, mano. Quanto mais com o animal, velho. Tipo, imagina se o cachorro morrer e você entalhar ele pra virar enfeite de sala. Aqui, ó, mandei o bebê de carne. Oh, meu Deus! Meu Deus! Essa... Eu imaginava algo bem melhor que isso, mano. Essa é outra coisa que você... Que você tem que analisar bem, porque o post ele diz... Não, vamos lá. Essa é outra imagem que merece uma análise, ó. Tentei fazer um bolo de carne em forma de bebê, mas acho que não deu certo. Esse cara, ele tinha na mente dele que isso ia dar certo de alguma maneira. Mano, o brasileiro não desiste nunca. Não. Meu Deus, não, peraí, esse cara de alguma maneira tava pensando que seria uma boa ideia fazer um bebê que obviamente tava tá carbonizado pra ser um chá, pra ser um bolo de um chá de bebê. O cara, ele pensa que comer um bebê é apropriado pra um chá de bebê. Ah, mano, não apenas isso, mas tipo, o deu meio errado, eu não sei o que poderia ter dado certo? O que que seria dar certo na mente desse cara? Ficar parecido com um bebê? Porque eu não vejo isso como dar certo, não. Mano, quanto mais parecido com um bebê for, menos eu tenho vontade de comer. Eu até hoje pergunto se esse cara realmente comeu essa porra e ficou arrependido bastante pra jogar fora. Não, pera aí. É o bebê de carne moída com uma fralda de bacon... E os olhos são ovos. Eu presumo que sejam ovos, né? Eu não vou perguntar pro cara se são, mas eu presumo que sejam. Cara, ele já pensou se ele pega aquelas linguicinhas lá, que é mó fininho, e botou dentro da fralda pra ser o pingolim? Ah, não. Você acabou de deixar essa foto melhor. O quê? Aí embaixo da... Embaixo do... embaixo da fralda de bacon. Tá lá a salsicha. Meu Deus, o que eu fiz? Mano... Eu vou pro inferno, mano. Mano, Não. Se tem alguém que vai pro inferno depois dessa nossa sessão de comentários, são os caras que fizeram isso. Ah, a gente tá livre. Sério, é o cara do Boi Jairo e... Eu quero realmente comprar o Boi Jairo, mano. Algo na minha cabeça me diz que eu devo comprar o Boi Jairo. Pode ser só, tipo, só, sei lá, a minha doença. Mas algo me diz que eu tenho que comprar o Boi Jairo. Pera aí, notificação. Ah, achei que eu tinha sido aprovado. Aliás, só falando uma coisa. São 16 horas, né? 4 horas da tarde e o Guilherme ainda não apareceu. Será que ele tá com problema na internet? Mano, tomara! Pera aí. Mandei uma mensagem no WhatsApp pra ele. Se ele receber, ele não tá com problema. Sei o Nico. Ai, mano. Boi Jairo. Eu não acredito que alguém realmente foi tão cruel com o boi a esse ponto. Ah, mano. Ai, coitado do boi Jairo, mano. Eu acho que é o primeiro boi que eu tô sentindo pena, mano. Sério, você... Vegetariano quer converter. Sério, se um vegetariano tivesse me mostrado essa foto falando isso é o que acontece com os animais que você come, eu teria parado de comer carne. Mano, porra, boi Jairo, mano, o que, que o cara fez? Meu Deus, mano. Mano, se esse é o destino da minha carne, eu não quero mais comer. Eu quero o mínimo de dignidade pra ela. Porra, boi Jairo. Cara, esse ganho que a gente merece quando a gente morre, esse cara que fez isso tá fudido a mão do Jairo. Mano, se karma existe, esse cara quando morrer vai ser estuprado por bois. Sério, a pena dele no inferno vai ser estuprado diariamente por bois. E todos eles têm a mesma cara do boi Jairo. Caraca, mano, tô imaginando o filme de hentai muito foda com isso agora. Não é foda não, é triste, mano, olha esse boi. Acho que um dia eu vou desenhar isso, mano. O boi Jairo? O boi, um monte de boi Jairo estuprando um cara. Olha, que cara, mano. Ser humano. Ah... Ah, mano. Porra, entrei em bad aqui, mano. Caralho, boi Jairo. Cara, eu não tô bem, mano. Já não basta o Guilherme, a gente tem que aguentar essas merdas. Não, já não basta o Guilherme não ter vindo. Agora a gente tem que, tipo, lamentar pelo boi Jairo. Acabei de encontrar. Lembra do negócio assim, cachorros vestidos sem calças? Essa foto não tem como essa foto melhorar, mano. Caraca, mano, eu fico me perguntando se o cara realmente encaixou o órgão peniano desse cachorro na calça. Não, eu acho que foi feito pro cachorro, porque tipo, você tá vendo a cauda dele lá atrás, então provavelmente tem um buraco ali. Então provavelmente o cara fez essa calça pro cachorro. Ou ele só pegou uma calça normal e fez um buraco atrás. Pô, tomara que não, né? Coitado do cachorro. Eu sei que eu não sou o primeiro quando o assunto é honra, mas tipo, coitado, né? Meu Deus, mano. Por que tem tanto desocupado, mano, no mundo? O pessoal podia estar assim. Não. Frampt. O quê? Caralho, quase. Dark Souls? É que tipo, tem um bicho que você usa ele pra... Você dá pedra pra eles e ele quebra a pedra em pedrinhas menores. E tipo, eu preciso dele pra aumentar as minhas armas. E o que que tem? E tipo, eu tô com medo porque... Teve uma vez que eu fiz isso com o cara. E ele simplesmente, tipo, sumiu. Tipo, ele... Essa serpente que aumentava os bagulhos, ele simplesmente sumiu. E aí eu não podia mais usar ele. E agora eu tô com medo disso acontecer de novo. Tipo, muito medo. Aí isso foi você, tipo, com medo de que aconteça de novo? Exatamente. Cara, eu saí por 5 minutos e você já dormiu, né, sua cobra do caralho? Desculpa, tô bravo com o Frank. Vamos lá, Gabriel, vamos começar a pesquisar a hentai de trap do Link. Pesquisar o quê? Nada. Você falou alguma trap coisa? Do Link? Você falou alguma coisa? Eu não falei nada. O que, que você falou? Não falei nada. Você falou alguma coisa? Eu não falei nada. Você precisa trap do Link? Você falou trap alguma coisa? Eu não sei se você falou. Você falou alguma coisa, Gabriel? Eu não ouvi nada. Não, eu precisava trap do Link agora, mano. Não. Você não precisa pesquisar, não. Tem algumas nesse PC. Quer que eu te passe? Não, mano, você provocou agora. Eu te provoquei, sério, eu. Cara, eu tenho toques. Eu não vou conseguir parar de pensar nisso. Antes de... Se você se arrepender, a culpa é sua. Link Trap. Caralho, isso existe mesmo, mano. Você acha que eu tava brincando? Não, peraí. Peraí, tem um aqui que eu tenho que mandar no grupo, mano. Manda. Peraí, eu vou baixar aqui que a internet é lenta pra caralho. Vou lá, cara, eu confio em você. Eu já vi várias fotos, então eu. Eu tô perdendo os lados com essa, mano. Beleza, manda logo, cara. Da internet lenta do caralho. Ah, vou mandar de baixa resolução mesmo, vai se fuder. Não, cara, me manda o link, porra. Ah, tá, beleza, peraí. Manda o link aqui, o Discord é um bom bagulho pra isso, ele vai reproduzir. Ok. Vê se vai aparecer a imagem. Ah, não, você... Que tal assim? Aviso de redirecionamento. Ok, aviso de redirecionamento. Eu me sinto confortável o suficiente. Ok, eu vou esperar. Eu acabei de mandar, porra! Então, só que tem que carregar, né, arrombado? Ok. É, nada demais. Porra, mano, é um Link Trap Furry. O que um ser humano tem de passar pra conseguir pensar numa porra dessas? Nada, cara. Você só precisa de três coisas, cara. Um Breath of the Wild. Meu Deus. Mano, você precisa de um Breath of the Wild e um... Como é que é o nome? E alguma criatividade. Só isso. Meu Deus, mano. Eu sinto que quando eu tô preparado pra internet, sempre vira outra porra pra me surpreender. Mano, eu tô 100% preparado pra tudo na internet. Esquece, às vezes eu não tô preparado. Tá passando na sua rua o quê? O carro do Omo? Exatamente. Caralho, mano. A gente precisa voltar a oprimir esses caras. Quem você tá falando, mano? Como assim pra mim? Os homossexuais, cara. Eles tão foda. É isso que dá. A gente não oprime os caras e tá lá fazendo carro de homo. Meu Deus. E essa é a parte do podcast que nunca vai sair. E talvez minha ex. Por que a sua ex estaria ouvindo o podcast, se é que eu posso perguntar? Porque ela me stalkeia às vezes e eu compartilhei o primeiro podcast no meu Facebook. É verdade, eu lembro disso. Oi? Ok, eu tô aqui no grupo. Gostar de traps não te faz gay. Vamos ver o que, é que eu encontro aqui. Meu. É sério, esse é o nome do grupo que eu tô. Eu não tô zoando, não. Mas será que gostar de trap realmente faz gay, cara? Porque tecnicamente você gosta da trap pelo fato dela se parecer com uma mulher, certo? Sim. Eu já entrei em discussões sobre isso e sim, é assim mesmo. Tipo... É tipo a Queen Bee lá. Ela parece um homem? Não. Então, tipo, se você se masturba pra ela, além de mau gosto, se você se masturba pra ela, a única coisa que você tem é mau gosto. Tipo, pegando aqui, de fato, é só isso. É tipo, se tem mau gosto, não te... Pra falar a verdade, eu acho que a Kira nem é muito feminina, nem é muito masculina, cara. Eu sinto que ela é uma intersecção foda. Sim, ela é. Porque, tipo, eu não... Tipo... Tipo, eu não entendo... Ah, a Kira é foda, porque eu não sei como é que um homem pode gostar dela e eu não sei como é que uma mulher pode gostar dela. O quê? Mas aparentemente ela já pegou os dois, então... Peraí, um era o Lucas, quem era o outro? Lucas? Que Lucas? Não, o Lucas não é. É o Carlos! Calma! É tipo, olha, existe possibilidade da gente gravar esse podcast de Redcorn só nós dois? Existe, mas eu não quero que ela venha acontecer. Você fala que eu quero destruir a fanboyagem do Guilherme nesse podcast, cara. Então não vai ter graça. Pera aí, por que, cara? Não, tipo, Hardcore Henry não é um filme tão ruim. Ele é um filme de ação bom. Cara, mas não, eu sei, cara, mas eu odeio fanboy. E tipo, como um filme de ação, ele é como qualquer outro filme de ação. A diferença é que, tipo, ele é em primeira pessoa. Gabriel? O quê? Ah, você tá vivo. É que, tipo, eu não tenho muito que adicionar, eu concordo com você. Então, cara, é isso. Não tem o que você destruir. É que, tipo, Hardcore Henry é tipo Rambo, cara. É bom? É. É diferente? Não, mas... Não. Não, mas, tipo... É que, tipo, o Guilherme, ele com certeza vai ficar forçando pra gente quanto esse filme é foda. Se é fanboy mesmo, vai ficar forçando pro lado desse não, filme. Não, o Guilherme não é tão fanboy desse filme. Ah, beleza, então. Por exemplo, eu mesmo, quando fui discutir com ele, eu falei, mano, do plot twist. Porque, tipo, eu já vi esse plot twist lá na porra do Metal Gear. E o Metal Gear fez esse plot twist mil vezes melhor. Putz, pior que é mesmo, cara. O Hardcore Henry parece meio que uma side story do Metal Gear. Eu não diria que ele parece uma side story, mas com certeza ele não parece ele mesmo. Sei lá, mano, e tipo, é eu mesmo comentei com o Guilherme, a única coisa que muda do Hardcore Henry pra qualquer filme de ação é a câmera em primeira pessoa. Aí depois eu me corrigi, cara, mas tipo, será que, tipo, isso não é a grande diferença? Porque se você for parar pra pensar, a única diferença de um filme pra um livro é que no filme você tá vendo, mas mesmo assim isso é uma grande diferença. É outro tipo de mídia, tipo... e é outro jeito de contar a história. E aí eu comecei a pensar, mano, será que de fato o ângulo da câmera não muda em nada o jeito de contar a história? Será que esse é o grande atrativo do filme? Será que se esse filme não fosse em primeira pessoa, eu ainda assim gostaria de vê-lo? Olha, cara, eu acho que ele vale mais pra um projeto experimentalista e é por isso que ele não deu tão certo. Mas, tipo, eu acho que ele faz diferença assim, a câmera em primeira pessoa, porque se for ver, ele meio que insiste em te jogar dentro da ação. Porque essa graça da câmera em primeira pessoa, você realmente sente que você é o Henry, que você tá batendo nos caras, que você tá subindo o negócio, você consegue olhar muito mais com a percepção dele do que você conseguiria ver em Rambo, ou Expendables, ou outra coisa assim. Acho que eles meio que tentaram forçar isso no filme, porque se você for ver, é ação desenfreada celebrada toda hora, mano. O cara, tipo, fica três minutos de diálogo e daí já vem algum filho da puta matar alguém, ou dar um tiro, ou tem algum tipo de twist na cena. É porque, tipo, aí eu comecei a pensar, mano. Se esse filme não fosse em primeira pessoa, quais atrativos ele teria? Aí eu pensei, a história, por mais arrombada do previsível que ela seja, tirando o plot twist, que a questão do plot twist, eu não sei se, tipo, ele só não é tão bom ou pela questão de eu já ter visto ele feito melhor no Metal Gear, eu não acho ele tão bom. Mas é que, tipo, aí eu comecei a pensar. O Jimmy, o conceito que é introduzido com ele, aquilo é legal. E tem o melhor momento, Big Liber Alligator Moment. É. Tipo, a questão, tipo, porque Hardcore, entre aspas, é futurista. E, tipo, o que eles apresentam com o personagem do Jimmy é muito louco. Tipo, é um negócio que você gostaria de ver num filme desses. Tipo, Hardcore Henry, acho que o único problema mesmo é que ele tem pouco desenvolvimento na trama em si. Ele só se foca, tipo, ação desenfreada e celebrada. Parece um mangá de Cavaleiro Zodíaco. É, inclusive... Se o Guilherme não tivesse me dado o briefing de, tipo, o que é o filme, tipo, entre aspas, qual é a história, porque ele fala, ah, é um cara que ele é um ciborgue e vê um cara e sequestra a mulher dele. Se ele não me desse esse briefing, eu ia assistir ele do começo ao fim e falar, ah, legal. Tipo, pô, que filme de ação legal. Na verdade, eu ia falar, pô, como é que é o nome? Que clipe de ação legal. Porque, porra, a Hardcore Henry inteiro parece um videoclipe, mano. Parece um gameplay, na verdade, mano. Não, é sério. Durante a Hardcore Henry inteiro, eu fiquei pensando, mano, a Biting Elbows, eles fazem clipes assim. Essa porra não tá editada como um filme, tá editada como um videoclipe. Se você pegar só os momentos com música e for, tipo, fazendo a parte 1, parte 2, parte 3, essa porra vira um Fallout Boys, que é um monte de clipe em sequência que conta uma historinha. Mas, tipo, acho que o legal do Hardcore Henry é que, tipo, ele sabe, o filme meio que tem ciência de que o plot dele é absurdo e clichê, e ele meio que se aproveita disso, tipo, o foco dele não é, tipo, demonstrar que ele é um filme fodão ou profundo, é basicamente ser divertido. E isso ele faz bem, cara, Hardcore Henry é bem divertido. Tipo, acho que a cena que mais demonstrou isso, tipo, antes dessa cena, eu tentava levar o filme um pouco a sério, mas acho que a cena que mais demonstrou que ele veio pra isso foi a cena que ele pegou a adrenalina e começou a tocar Don't Stop Me Now. Mano, cara, essa cena foi foda, mano. Não, tipo, eu tava tentando levar esse filme a sério até essa cena. Quando eu vi que o cara começou a tocar Don't Stop Me Now, o cara olhou pra adrenalina, eu falei, não, foda-se, vou desligar a seriedade agora. Agora essa porra é só zoeira. Mas outra coisa que me deixou puto desse filme foi que o final foi muito Deus Ex Machina. O que é o Henry chegando e cortando a cabeça do cara, porque sim? É, praticamente foi isso, mano. Tipo... É, mano, isso é um negócio que eu quero saber, mano. Como ele... Na verdade, eu acho que esse não foi um final Deus Ex Machina, foi um final foda-se. Sério, eu acho que literalmente foi um final. Ah, a gente precisa que ele mate o vilão. Como é que a gente vai fazer? Ah, foda-se, deixa ele matar o vilão. Porque, tipo, isso é uma coisa que eu fico olhando desde o começo do filme, mano. Tipo, cacete, ele tá lutando contra o cara com telequinese. Tudo bem que eu não entendo porque o cara com telequinese que é um exército de ciborgues, mas tudo não, bem. Eu não entendo porque o cara tem telecinese, pra começar. Sério, por que aquele cara tem telecinese, caralho? Nunca explicado isso no filme! Eu acho que nem precisava de telecinese pra nada, cara. Simplesmente, sei lá, algum controle que conseguia controlar o reino ou algo assim. Mano, o filho da puta é o Vaz com telecinese. O quê? O filho da puta é o Vaz do Far Cry com telecinese. Por quê? Acho que provavelmente só colocaram telecinese no cara porque eles queriam tornar o vilão, sabe, mais intocável, assim, por dizer. Acho que não precisava exatamente ser telecinese, podia ter, como eu disse, um controlezinho que ele tinha pra controlar o Henry ou algo assim. De fato, se fosse assim, aquele final faria bem mais sentido. Sim. Aliás, ele faria algum sentido, né? Não dá pra falar que ele... Mano, não dá pra falar que aquele final faz sentido. E tipo, cara, eu realmente pensava que os caras queriam fazer uma sequência desse filme, porque é aquele final, aquela cena final deixar aberto pra caralho. Não, eu acho que nego quer fazer sequência no estilo Hotline Miami. Não precisa, mas vai ter. E tipo, eu passei Eu passei os créditos, eu esperei os créditos acabarem pra ver se alguma porra pós-crédito ou algo assim, mas a única coisa que teve pós-crédito foi só o Jimmy falando: ah, Rei, eu tenho uma outra missão pra você. E acabava, tipo. Isso faz menos sentido que o final ainda. Cara, tipo. Pra começar. Não. É a primeira coisa que eu tenho que falar, não. E continuando esse raciocínio, por quê? Por que o Jimmy mandou a mensagem? Não, por que, que o Jimmy tá vivo, cara? Ele morreu! Acho que se tiver uma sequência, eles vão inventar que o Jimmy conseguiu transferir a consciência dele pra um dos corpos dele. E cara, aí se tiver uma sequência, a única coisa que eu espero é que aquele Jimmy na porra da cadeira de rodas fosse outro Jimmy falso. Sério, esse é o único jeito de... Porque essa é a esculhambação total que eu quero. É pau no seu cu. Porque isso faz sentido. Não, cara, é a coisa que faria mais sentido. Porque, pensa, o cara, ele sabe que ele tá sendo procurado. E ele sabe que ele tá em cadeira de rodas. Por que que ele não tá em cadeira de roda embaixo de um bunker nuclear? Verdade. Preso de um jeito que ninguém consegue ver ele. Sério, por que que ele não fez isso? A única resposta coerente é, de fato, ele fez isso e aquela porra daquele Jimmy era pra despistar, porra. O que faz mais sentido. Outra coisa que eu realmente não consegui tirar a cabeça quando eu tava assistindo Hardcore Hill é que tudo daquele filme me lembrava Deadpool. Nem tudo daquele filme me lembra Deadpool. Algumas coisas me lembravam... Como é que é o nome? Não, pior, cara, aprimorando esse raciocínio meu Deadpool, o Hardcore Hill é tipo Deadpool em primeira pessoa misturado com Metal Gear. Será que Deadpool tinha um plot. Tinha um plot praticamente tão clichê que qualquer filme equiparável? Mano, o Deadpool tinha um plot que era nulo. Sério, o plot de Deadpool anula qualquer coisa que você tenha a falar sobre Deadpool. Porque, caralho, mano. Mano, se Deadpool. Sério, se Hardcore Henry fosse um filme do Deadpool em primeira pessoa, eu tinha comprado. Caralho. Mano, porque, tipo, porra, seria o melhor filme do Deadpool da história. Seria o segundo? Seria, mas seria o melhor. Aparentemente, o único momento que a gente realmente viu que teve algum desenvolvimento no personagem do Henry durante o filme todo foi só quando aquelas prostitutas se queriam fazer sexo com ele. Peraí, desde quando isso foi só aprofundado? A única coisa que eu vi, a única coisa que eu vi foi ele negando. E é só isso. Não, foi bem negando, cara. Foi tipo ele tendo uns flashbacks, assim, tipo, relembrando um momento pacífico, cara. Foi, tipo, não foi tão profundo, mas foi a coisa mais profunda do filme todo. Cara, o filme tem a profundidade de um dedal. E, tipo, eu não tô falando que isso é ruim, em momento nenhum isso é ruim. Mas, tipo, porra, vai querer aprofundar na casa do caralho, mano. O filme não tá me fazendo ver ação? Eu quero ver ação, então. Mas, tipo, o próximo Wolfenstein, cara, tipo, a trama é tão idiota que você tá pouco se fudendo em profundidade dos personagens. Não, eu tô querendo que o Wolfenstein tenha... Eu tô querendo que o Wolfenstein vire o próximo... Como é que é o nome? Saints Row. Eu quero que ele não se leve a sério e que ele perceba a piada que ele é. Ou que ele se leve super a sério e a gente tenha uma explicação pra Mecha Hitler. Não, cara, acho que ele não tá se levando a sério. Ah, é! Pick a Great Sword! Caralho, que susto, porra! Olha esse bebezinho. De carne? Caralho, mano, a Black Knight Great Sword é muito boa, mano. Caralho, ela tem scaling bem e força. Se tem uma comunidade da qual eu não manjo e não me atrevo a manjar, é a Furry. Os caras são... Eu geralmente entrava. Eu geralmente entro em sites furry pra zoar os caras da comunidade. Aham, Gabriel, eu tô acreditando. Não, eu não zoava eles, cara. Eu, tipo, eu andava porque eu queria conhecer mais a cultura. Eu realmente tava curioso por causa disso. Ah, cara... Eu já fui curioso sobre uma fandom. Aí eu descobri que ela existia. Aí eu falei, ok, minha curiosidade acabou. É que, tipo, cara, eu convivi com esses caras no meu Facebook por um tempo e... É muito bizarro, mano. Tipo... É que, tipo, você... Não sei se você sabe, mas, tipo, pra você ser um furry, você tem que ser obrigatoriamente bissexual. Por quê? Aí tem que... O quê? Por quê? Eu não sei, é uma regra deles, tipo, é uma regra que tá desde os primórdios dos furries. Tipo, pra você gostar de animais peludos, antropomórficos, você tem que ser bissexual. Não sei que sentido isso faz, mas... Ok, eu simplesmente aceitava. Aí, então, tipo, era muita coisa gay que aparecia na minha timeline. Tipo, era uns... Tipo, o que mais aparecia era um sentai de um urso antropomórfico de sunga se beijando. Peraí, você... Peraí, isso é uma regra mesmo? Ou é, tipo, é só uma dica pra você não se fuder tanto? Porque, tipo... Eu entenderia, tipo, ó, você tem que ser bissexual porque vai ter muita coisa gay. Tipo, eu pensei que era, tipo, isso. Não, cara, é uma regra mesmo. Eu não sei por que... Ela existe, mas aparentemente todo furry existente obrigatoriamente é bissexual. Que? É sério, tanto que a mina que botou nesse grupo de furry que eu falei, ela tinha uma namorada e de vez em quando elas faziam homenagem também. E sim, eles falam abertamente sobre isso também. Ah, essa é a menor da... Essa é a coisa que menos me choca. Cara, tipo, eu não tenho como te confirmar com 100% de certeza, mas todo furry... que eu conheci naquela porra de comunidade era bi. Ah, sabia que a gente devia ter oprimido mais eles. Tô te falando, cara, não, você não oprime os caras, aí tão lá, desenhando animais. Ah, não, Hitler tava errado. Hã? Não pode lavar um pão na pia da cozinha. Tipo, outra coisa bizarra também, cara, é que, tipo, você pensa que quando os caras entram na persona deles de furry, eles são tipo os caras de Zootopia, tipo, ah, eu sou um animal que trabalha nesse negócio, então... Mas não, cara, tipo, tem uns que eles se tratam feito deuses, como se eles fossem, tipo, seres pra serem louvados. Peraí, quê? É sério, mano? Não, eu realmente não entendi, me explica. É tipo assim... O exemplo da amiga que me botou nesse grupo de furries, que me explicou direito, mais ou menos, que era um furry, a persona dela como furry era basicamente uma esfinge, que ela era a rainha de um povo, e que só quem era digno podia fazer sexo com ela. O que que é um cara digno dentro de uma comunidade furry? Eu sempre achei que furry é quando você abandona a dignidade. Tipo, cara, pela lógica deles, é que, tipo, pra eles, é tipo, você que joga RPG de mesa, é pra eles a vida é como RPG de mesa, que eles estão uma hora sim, uma hora não. Pô, pelo menos eles são felizes, né? Ah, fuck. Foi. Tô lutando contra o Gwyn. E aí ele tem um movimento que ele, tipo, ele pega e te explode. Caralho! Ah! Cara, isso pareceu muito com você tendo uma ejaculação. Não foi isso, tá? Foi bem longe disso. Não, cara, tipo, não foi um grito, não foi um grito tipo que você falou ah! Ou ah! Foi tipo ah! Foi assim mesmo, mano! É como se alguma coisa tivesse saído de você e você tivesse interrompido o grito no meio. Enfim, continue, cara. O que mais você achou nessa comunidade furry, além da esfinge deusa? Ah, descobri que eles... Eles realmente gostam daquele brinquedo sexual e tipo, de enfiar um negócio no cu pra ficar um rabo. Ah, é normal, até eu gosto disso. Mano, é a única chance que o ser humano vai ter de ter um rabo, mano. Você tem que apreciar isso, no mínimo. Ok. Ok, eu não vou dizer que eu já tentei, porque eu não tentei. Mas... pô, parece um negócio interessante. Pô, mano, ter um rabo... Você tem noção que quando a gente postar essa porra, você vai sofrer um bullying danado, mano? Ninguém ouve essa porra! Eu posso ler, sério, se eu quiser dizer, nossa, mano, eu curto muito homens sarados e suados. A única pessoa que tem o risco de ouvir isso é minha mãe. Mas pensa bem, cara, qualquer idiotice que sai na internet de alguma forma acaba indo pro como é que fala? Pra boca do povão. Ah, cara, pra começar, ninguém vai ouvir. E outra, eu não seria o primeiro cara na internet a assumir que eu curto, sei lá, ter um rabo. Tem o Fabiano Norato e tem o Rica Games, cara. E outra, eles são muito mais feios do que eu, então é muito mais engraçado zoar eles. Então quando o assunto é esse, eu tô até salvo. Ai, meu Deus. Ok, eu também descobri que eu tenho um primo que é furry que tava nessa comunidade. Caralho, mano. Eu não sei como você descobriu, mas eu presumo que não foi uma maneira de maneira agradável. É que, tipo assim, nesses grupos de furry, os caras têm tanto hormônio correndo pelo ar que eles decidem fazer um negócio lá que é basicamente sexo virtual. Só que não é tipo sexo virtual PB, é sexo virtual onde os caras fazem um post. Tipo interpretação de cena em RPG de fórum, tá ligado? Ah, tô ligado. Então, eles fazem cenas de... só que, tipo, eles nunca fazem tipo de atuação, tipo, pra interagir ou algo assim. Eles fazem só pra fazer sexo mesmo. Ah, normal. Não esperava nada tipo... menos. E, tipo, eu tava vendo uma das cenas, eu tava acompanhando, porque é uma cena mó bem escrita e tal. E daí porque eu tava batendo uma também. Quê? Não! Não! Não! Não! Acabou! Não! Não! Não! Meu Deus! Meu Deus! Não! Não! Não! Não! Essa eu já acho mais zoeira, eu admito. Ah! Ufa! Enfim, eu tava com um pedacinho de sexo que tava interessante. Pera aí, define. O que é que tava interessante? É, eles estavam compartilhando imagens sexualmente agradáveis, mesmo para um furry. Os caras, eles escreviam bem, conseguiam descrever bem as cenas. Enfim, era um negócio excitante mesmo, cara. Era um negócio gostoso de ler mesmo. Ok. Aí, eu não sei como julgar isso. Eu só vou falar... boa, Gabriel. Espero que a sua mãe tenha orgulho de você. Mas, enfim. Eu tava acompanhando essa cena. Aí... Começou a ficar estranho, porque no meio da cena, aliás, eu acho que deve ser estranho pra você, mas pra mim era, porque eu ainda era inocente na época. Aí, então, do nada, eles decidiram fazer aquele negócio lá da mina pegando caralho e começando a foder o cara. Ah, normal, tem isso na música da UDR, cara. Sério, tem literalmente isso numa música da UDR, eu não me sinto chocado mais. Enfim, aí então, tipo, como eu era inocente na época, eu peguei a opção do off, que é quando você comenta algo que tá fora do contexto da cena. Aí então eu só coloquei no off, comentei o quê? Aí então o meu primo tava me vendo. Ótimo! É bom saber que você chegou o máximo do possível correto de fazer sexo com o seu primo. Aí ótimo. O meu primo... ele foi brigar comigo porque eu tinha interrompido a cena, só que em vez de usar o perfil furry dele, ele usou o perfil dele de verdade. Deve ter sido... nossa, mano, esse ano eu não consigo imaginar a reunião de família. Eu não consigo imaginar o final de ano que você teve. Não chega na minha mente. Aí, tipo... depois que a conversa desenvolveu bastante pra mim perceber que ele era o maldito furry que tava fazendo aquela porra de cena, a gente fez um pacto de sangue falando: olha, cara, se você não falar nada, eu não falo. E agora a gente nunca mais falou sobre esse assunto na boa, história. Boa, boa. É assim que se mantém. É assim que se mantém o quê? É assim que se mantém segredos. Pera aí. Eu acabei de achar o print que eu mais gosto em relação a esses posts de putaria em grupo, sei lá o quê. Sério, eu acho que tem a melhor frase que eu já li. Mano. Gente, tá tudo bem? Tá todo mundo meio piranha. Não, caralho. Não tem... Ah, mano. Depois de eu sou um homem negro travesti lésbico, acho que não tem frase mais bem escrita no português. Pior que isso é um grupo de RPG de... Esse é um grupo de RPG de anime, mano. Eu entrava nessa porra direto também. Ah, mano, eu prefiro manter meu contato afastado desse tipo de pessoa. Porque a única vez que eu fiz algo desse tipo, eu acabei me arrependendo muito depois. Tipo, você não sabe. Ah! Isso foi o Jason, mano. Tipo, sei lá, o cara tá falando que se arrependeu de fazer uma putaria e do nada ele grita. Bem, cara. É que... Gwen. Mas enfim, cara, tipo... Não, calma. Pera aí. Deixa eu recapitular. Eu acho que eu acabei de entender. Você não sabia que o seu primo era um furry. E aí você tava vendo uma dessas cenas. Desses posts de putaria que... Ok, eu até poderia te julgar. Porque eu nunca fiz isso. Mas, ok. Então, tipo, aí você descobriu que seu primo era um furry porque ele veio reclamar contigo sobre isso no perfil real dele. Exatamente. E foi assim que você descobriu que o seu primo era um furry? Sim. Eu sinto pena de você, Gabriel. Por quê? Porque você descobriu as coisas do pior jeito possível, cara. Meu Deus, mano. Aliás, agora que eu começo a parar pra pensar, qual é a logística que o seu primo fez? O quê? Porque, tipo, que logística é essa? Porque eu presumo que ele tava comentando no post com o perfil furry dele. Não, mas tipo, eu não sei o que aconteceu, mas acho que ele pretendia me repreender pelo perfil furry dele, só que ele sem querer repreendeu pelo perfil original dele. Então acho que ele tipo tava com os dois perfis abertos e acabou repreendendo pelo outro. Pera aí, calma. Calma, eu tô realmente me esforçando pra entender isso. Você não precisa, você não pode ter duas contas abertas no Facebook ao mesmo tempo. Eu consigo, cara. Pera aí. É só botar uma na aba anônima. Ah. Ok, essa cena acabou de ficar pior. Meu Deus. A cada dia nós nos afastamos mais do Senhor Jesus Cristo. Mano, nossa, agora eu entrei em bad, mano. Por quê? Eu voltei pro estado do Boi Jairo. Nossa, mano, caralho, que... Fazer o quê, né? Não, pior, cara, eu lembrei agora. Eu não lembro direito se era um cara fazendo zoeira no grupo, porque tem que ser um filho da puta desses entrando num grupo alheio pra encher o saco da galera, se divertindo. É, tipo aquele cara que entrou no Mercado Livre em Dayatuba porque ele queria comprar um boi. Conheci um amigo meu que era assim, hein? Enfim, a questão é... Tipo, eu não sabia se era zoeira ou se era verdade, mas apareceu um perfil lá de furry que os caras geralmente compartilham as personas dele por meio de ficha, tipo, ficha RPG também. Pelo menos no grupo que eu ia, não sei se funciona em todos os grupos assim. Mas enfim, ele compartilhou a persona dele E, basicamente, a persona dele era... A versão física dela era, basicamente, um cara com uma cabeça de tela de boi na cabeça. Ah, boi, Jairo. Eu acho que isso é zoeira, mano, porque não é possível. Que é o que, tipo, força estranha, mas eu não acho que eles realmente sintam atração sexual a esse ponto. Não, pera, eu tô... Fala de novo que eu acho que é pior do que eu estou imaginando. O cara, ele tinha uma forçona e ele de verdade tinha a porra da cabeça de um boi? Não, tipo, a versão física diz, em vez de aquele negócio de físico ou de etéreo, eu não sei direito o que explicar essa porra. Mas basicamente a versão física, a presença física da persona dele era um cara pelado, normal, só que no lugar da cabeça ele tinha uma cabeça entalhada de boi. Então ele não era nem um furry, era só um necrófilo. Esse dizia um furry, mas eu não sei se tá falando sério, mano. Acho que ele não tava. Ah, meu Deus. Senhor Jesus Cristo. Volte à Terra e puna essas pessoas. Caralho, mano. Eu acho que o pior, acho que a pior parte da comunidade furry é que tem uns caras que eles não sabem desenhar e não sabem como pedir pra outras pessoas desenharem os personagens dele. Então eles desenham no Paint mesmo. Ok, eu acabei de me identificar com alguém. Você já viu os desenhos que eu faço, né? Eu só vejo, cara. Acho que o mais próximo que eu vi de um desenho seu foi aquela sua montagem dos caras vestidos de Jojo. Ah, não, peraí. Então eu preciso te mandar o Jorge, o boneco de neve que não sente nada. É porque ele é feito de neve, então ele não sente nada. Mas, tipo, ele queria sentir as coisas. Mas ele não sabe se ele sente as coisas ou não, porque ele queria sentir as coisas. Enfim. Ah, lembro disso aí, caralho! Esse é Jorge, o boneco de neve que não sente nada. Não, mas ele foi, era muito pior que isso, mano. Era tipo uns bonecos palito. Não dá pra ver a estrutura em boneco palito. Os caras meio que tentavam deixar mais rechuchadinho ou algo assim. Mas aí tudo zoado, mano. Como é que você faz estrutura em boneco palito, Gabriel? Isso é impossível. Mano, eu imagino o Guilherme, tipo, a internet dele volta agora, ele entra no Discord e ele vê o que a gente tá compartilhando. Eu imagino o que, é que ele vai pensar. Eu acho que a gente vai fazer ele sair do podcast sem querer. Tipo, sei lá, ele entra e fala tipo, ok, eu não faço ideia do que eu estou fazendo e talvez eu não queira saber. Não, que ele não quer saber, isso é fato. Ai, ai. Enfim, novamente. Eu tô sentindo que esse podcast vai acabar quando eu matar o Gwyn. Vai o quê? Eu tô sentindo que, tipo, essa gravação aqui, agora que está acontecendo, vai terminar quando eu matar o Gwyn. Meu Deus. Ah, fuck. Deveria ter ido pra trás. Ah, é outra coisa que muitos... É que eu vi lá que tem muito furry que também é Brony. Ah, isso é normal até. Fuck, e, tipo, outro... E, tipo, outros outra coisa constante nesse negócio de personagem de furry que muitas vezes eram, na verdade, versões... Algumas montagens com personagens de My Little Pony. Olha, os furs gostam muito de trap também. Ah! Isso foi o Dark Souls ou foi isso que eu falei? Foi o Dark Souls. Tá bom. E tipo, eu fui expulso do grupo de furry porque eles descobriram que eu era hétero, mano. Quê? É sério? É sério? Foi tipo, eu só interagi. Não, caralho, sério? Não. É, tipo, Eu não interagia muito com a galera, eu só comentava uma coisa aqui e ali. Eu não publicava nenhum tipo de persona. Aí eu vi um cara me botou como amigo, se botar contra a parede. Perguntava, pô, nossa, quer conhecer a cultura, cara? Ele falou, ei, tu é hétero? Então eu falei, sim, eu sou, por quê? Aí então, tudo que eu me lembro é ele me bloqueando, me expulsando do grupo. Pera aí, volta. Volta um pouco. O quê? Eu quero analisar isso. O que que o cara te pergunta? Pera aí. O que que aconteceu? Calma, eu tô tentando chegar num consenso. Eu sei lá, cara. Tipo, um cara simplesmente adicionou pra me botar contra a parede. É que... Por quê? Eu não faço ideia, cara. Acho que é porque eu interagi há pouco. Sei lá, às vezes o cara me expulsou porque ele era heterofóbico. Como é que funciona a heterofobia, cara? Eu não entendo. Sei lá, cara, tipo... É aqueles gays, tipo, dizendo que mulher tem cheiro de peixe ou algo assim. Porra, todo mundo tem cheiro de peixe, cara. É ser humano. Se eu posso, você não lavar também vai ter cheiro de peixe, porra. Ok, mas tipo, o cara pode ter nojo de mulher, mas como é que uma pessoa vida... Ah, mano, caralho. Heterofobia. Ah, a gente devia ter oprimido eles mais. Porque, o que, mano, o Kira da porra do anime, ele faz mó mistério e esconde o Death Note como se fosse a vida dele. O Kira do live action chega na missa e fala, porra, mano, olha esse caderno que eu achei. Dá pra matar pessoas. Nossa, que tédio. Cara, novamente, depois do Boijário... Vai começar com essa porra. Agora. Mano, não tem pra onde a gente ir depois do Boi Jairo, eu tô triste. O Boi Jairo foi tipo quando eu atingi a depressão. Mano, tipo, caralho, o que que o Jairo fez? Mano, eu vou parar essa gravação, acabou.